Agent. Pilotão 205, piloto Angomel. Sente, o quilo que deve ser a reporte 20 milhas de Salvador. Angomel, reporte a 20 milhas de Salvador. Web 5811 está atualizado para de Leda, para o Web 5811. Já está comandando agora para Leda, está me evitando uma formação. O meu foco tem, mas está com o através do parque de situação. Sente, chame torre 186. 186. 1982, Vena Pro 050 para o localizador. O meu foco tem. Então, 3602, a senhora identificação autorizada, chegada a Mari, desse mantém o 050. Soltamos a 0500. Gente, o meu Fox Lima, reporte no farol de Itapuã, por favor. Reporte no farol de Itapuã, então é só prosseguir direto para o 5 BPA, que é autorizado. Afirmativa, eu estou com tráfego na final da 10, reposte no farol de Itapuã, que aí eu vejo se dá para autorizar direto, tá ok? Tá ok, vamos reportar no farol de Itapuã, vamos ver o foco. Gente, apenas confirmando, irá manter 1000 pés até morro, confere? Sente, frequência livre para coordenação, quilo Quebec Serra. Paulo Salvador, 3259, posição 7, pushback em fundamento. Está autorizado, Samitax. 3259. Pouso direto no pátio 5, reporte no solo controlado. Reporte no solo controlado, Romeu, pátio 5 do BPA. São 3304, suba e mantenha o nível 280, chame Recife, 288, alternado no 260, são 3304. 288, 260, 3304. Uno 888, solo 45, direito no 219, decimal 9. 219, gol 1888. Salvador, bom dia, gol 1888, tu livrou. Rua no 888, muito bom dia, táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa chamando antes da Juliette. Rua no 888. O quilo Tango Romeu irá manter 1000 pés até morro? Sapatango, Quilo, Tango, Romeu. Irá manter mil pés até Morro São Paulo. Gente, informa apenas o tráfego à sua frente, está 8 milhas, é o Quilo Quebec Serra, mantendo 1 mil pés, destino Morro de São Paulo. Segue via Índia para o 03. Índia para o 3, zona 888. Controle Salvador, poderia coordenar o centro Recife para o Adeus, para o Web 5819? Web 5819, chame Recife 251, alternado 13325, ordem diretamente comigo. 1251-3355 Web 5819, grato, bom dia, bom serviço. 13325, alternado. 25, obrigado. Quilo Tango Romeu, copiou a informação ao controle? Frequência livre, Quilo Tango Romeu. Tango Juliette, Tango Zulu. Sube, mantenha o nível 1900, chame Recife 1288, alternado 1260. Localizador, gol 982. Gol no 982, completo final, torre 118.95. Confirmando a frequência? 118.95. 118.95. 4:15, alterna Guarulhos. Copiado, taxi via Juliette Alfa, no ponto espera de chama torre, frequência 1895, 3859, bom voo. Frequência 3859, obrigado, bom trabalho. Ele me pousa na 1-0, gol 982. Meia 02, desça para 2, mil pés, ajuste 10, 16, livre LS, reporte estabilizado. 10, 16, desça para 2 mil, reportará no ILS 3602. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi para o táxi. 263 a 9. Para o meu, Alfa November Delta, assine código 0124. Correção, 0125. O Alfa November Delta, confirme chamada de pouso, pessoas a bordo. Afirmativo. Após a passagem do mesmo, o senhor ali mantém. Passagem do colega da Gol, ali mantém 238, irmão. No 982, solo 53, direito, no 219. Papa Romeo, Mike Romeo Fox, em descida para 050, direto Feira de Santana. Descendo ao 050 na proa de Feira de Santana, Mike Romeo Fox. Confirma o estimado de pouso. 1206, Mike Romeo Fox. Gente, reporte visual, coloca de pouso, Mike Romeo Fox. Cortará para o 050. Decola 55, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. 3602. Complete final, torre 118.95. 3602. Controle Salvador, bom dia, tá 3859. Bordo, faltando 4 horas, alternando galera. 161, é isso? 161, correção. 161, sim, taxia via Índia e Alfa, pontosfera acima da torre, no 895, bom voo. E Alfa, quando lá, 2895, 63, obrigado, bom trabalho. Bono 982, prossegue via Juliette para o 05. Salvador, 3859, mantém pro 180, finge evitar formações. Confirma para o controle? 3859, mantém a pro 180 para evitar formações. Sim, se tiver condições, autorizado para esse Leda. Pós, desvio os Leda, 3859. Papá Romeu, mais um, meu toque. Prossiga. Está em condições visuais, propõe o cancelamento, prossegue visual. Gente, prossegue visual para Feira de Santana. Plano modificado azul 1158, Mike Romeu Fox. Autorizado o visual, então, podemos cancelar? Desça para 2.500 pés inicialmente e o Mike Romeu Fox, reporte visual com local de pouso. Zero dois um PLB. Cenamento táxi decolagem com a torre, frequência 1895 em November Alpha. 6250 is confident, clear Mari, arrival, descend flight level 050. Na Lima 10. Aqui mantém 63 ou não? Livre Sanachan para iniciar táxi de November Alpha. São 3602, solo 59, direita no 21.9. Direita 219, até 3602. Salvador, até 3602. 3602, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, até 3602. O Chulé 6301, autorizado decolagem pista 10, vento 070 graus, 10 nós. Autorizado decolagem na 10, 6309. O Papa Romeu Alfa 9 Uber Delta, reporte Interlagos. Tomará Interlagos do Delta, não escuta. Juliette, até 3602. São 3602, ingressa via Juliette para o 07. Ingressa Juliette 07, até 3602. Chanel 6319, passando no 500 perfil da Elf. Chanel 6311, contato Radena Decolagem, sua para o 360 Cedadael. 360 Madael, solicita direto posição BDF, quando possível, está com referência. Autorizada para o Cedadael, Chanel 6311. Cedadael, 6311. O Papa Romeu Alfa 9 Uber Delta, mantendo além do litoral, chame torre 11895. Já presente então, torre 11895, Delta, grato. Salvador, muito bom dia. Papa Romeu Alfa, November Delta. Alfa November Delta, só confirma suas intenções. O senhor vai fazer um sobrevoo no Busca-Vida? Sobrevoo e pouso, senhora. Lá com destino final nos próximos minutos. Ciente, informe no solo controlado então, Alfa November Delta. Parar no solo controlado e manterá sua escuta, grato. Afirmativo. Tá 3859, passando nível 1960, solicita pro WhatsApp. Então 3859, chame Recife, 251, alternado no 3325. 251, não confirma alternado. 133-25. 325, obrigado. Sequência livre, Mike Romeu Fox. Autorizado o táxi até o Oscar, chama na Oscar. Bom dia, Guarulhos autorizada, nível 360, via para o ISC 50, decola 10, a curva é à direita, saída da EOLEDA após LEDA BIDEV. Controle, operem 1 1 9 decimal 8, aciona 5455 no transponder cottage. Correto, gol quando pronto, são em posicionamento, informa o gate. Sim. Santander 6311, chame Recife 1251, alternado no 3325. Santander 6311. Uno 251-3325. Confere. Papapá, salitando o uniforme, acendo identificação, autorizado, chegada a mar e desse mantém o nível 050. Chanel 6250, descent 2000 feet, QNH 1016, clear, final report established on localizer. Passar então o uniforme autorizado a presente para o GITAP. O meu Fox Lima vai prosseguir para que localidade? Sim, e seria mais ou menos na radial? Do padre que encontra-se? O Papa Romeu, meu Fox Lima está autorizado. Salvador destino, fazenda Itacira, a 500 pés, decola da 17, comprou a norte. O controle Salvador opera em 199 decimal 8, aciona 0150 no transponder cotejo. É do PLB? Índia November Alpha tá pronto? Fundamental que se é clássico, qual a torre, frequência 1995, bom voo.